Centro 204, cancele as inscrições do ativo, deixe para 3 mil sair. Ajuste na 013. Vale para isso, controle. Vamos continuar o trecho, se fica ali que foi simplesmente o radar de subida, até cruzar no vídeo voo 180. Vamos continuar o trecho, vai continuar com o trecho da saída do vídeo prático, agora nessa posição de 2 horas, 50 milhas, rumo nordeste, na planilha zona 70. Уже в нашем центре должен быть этот мост. Сегодня право в интерсептаре вертикал Денгима, НС курва за эскера, эспера на сетур, подвесил на милтерс, ажусти до алчиметра 1013, мантел сетур девиду апроксимацион про писту на 7, Зулу Индия Браво, конфирмант про писту на 0. Gente, Lula de Brava, atenção, a propriedade aqui de Arrimar, curva esquerda, agora fazendo mil para isso, graças. Mike Brajac, clareza, intensidade 1, clareza 5, porém intensidade 1. pouso autorizado, pista 17, o vento 120 graus, cone 09. Pista 7, autorizado, Luiz Otávio Grasso. Poderia, por gentileza, coordenar transporte no pátio 51 no TLB? Pátio 501 no TLB, será informado em aero? Muito graças, Luiz Otávio. Fala. Pista 04, solo 52, libere pista direita, chame solo frequência 1209. Pista no 7, pouso autorizado, vento 1 centena com 1,09, Oscar Golf Serra. Autorizado, pouso na pista no 7, Oscar Golf Serra. Chame o turno, não é desse maravilhoso. Canaz, o Wendel Bravo. Final da 17, número 2, tráfego precede uma Cessna 208, já na curta final da 17, aproximadamente umas 2 milhas daquela cabeceira. Reporte final, Vitor Índia Juliette. Juliette, pegando 1500. Passada final, tem como número 2 para a Mona. Alô 58, Libéria direita, Pax CPE, Abaeté, uma boa tarde. Autorizado na 7 vento, uma centena com 11 nós. Uma 7, 11 nós, 7 da manhã. Muito obrigado. no pouso autorizado, pistão zero, vento uma centena, uma dúzia nós. Desde o pouso na 1-0, é 1-2-7-7. até o Juliette, não sei como eles vão em Salvador com o próprio radar, mantendo em voo no 00. 1,500 feet. Boa tarde, eu sou 3, 3, 3, 3. pistola 0, vento 1, centena, 1, 12, 9, 3, 3, 3, 7, 8. Pouso autorizado, pistão 0. Ele decolou 0, 4. Chame 3378, decolou os 2-1. Chame controle, 1-208. 208, obrigado. Pista para 25003, 5902. Final ele é autorizado, estamos autorizados. Para 25, traço de. Eu estou de 2 horas e 1 milhas. Rumo Nordeste, mantém 1.500 pés e é um mil lagoa perto de luz. Senhora 25, autorizado. Salvador, boa tarde, hotel 3378, 1.800 pés, tá bom? Hotel 3378, hotel para dar outro lado, hotel 2.000, direto para o lado. Afirmativo, após 2.000, código? Afirmo, ele mantém o 370. 370, código, hotel 3378. Para prosseguir na descida, agora da descida. Senhor, nesse tempo, apesar de ser o cabezinho, após o terceiro, trata de um acoperamento tomado e esperado. É direita, chama-se só Leão 19. Leão 19, é um para. Chama a linha 2, 2, 2. Eu tenho a 2, 3, o time 0, no 2, e vamos chamar o apesar do final do LF, e o LF tem que estar 0. quanto tempo você espera para passar a Serra de Alfa? Temos aeronave na final 00 para Polish Pistão 0. Autorizado na 0, uma centena, uma dúzia nós, voo no 255. Pouso autorizado, voo no 255. Seguindo com a rádio Silvio Sagitê. Contact Tower, qual o nome da semana que faz 232? Golf Echo Zulu, Zulu Tower. Proportion 1 final runway 17, Golf Lima, Golf Echo Zulu. Alfa Lima mantém para paz para decolar com logo liberada a pista e o controle confirma restrito inicialmente o nível 0 a 90. Direita, chame solo em 1-2-1 decimal 9. Pouso, vento, uma centena com uma dúzia nova. Aguarda, meu Deus. Serra de Alfa está pronto para iniciar? Ok, confirmando a restrição nível 80, 080, que é o correto para o sentido do voo, para decolagem autorizada, pista no zero, vento, uma centena com uma dúzia nova. Roger, continue approach, number 2 for land, I know you wait, see clearance to land, runway 17. Serra Índia Alfa decolou os 28, controle em 1-2-0, decimal 8, passa a Serra Índia Alfa. 08, boa. TR-6226, o vento 1-0-0 graus, confirmando 1-2-0 graus. 120 graus com 129. Pouso autorizado, pista no zero. Autorizado no zero, 220. Pega a alça, está botando a decolagem, suba e mantém os voos 090. 490, corta. Vou participar dos voos, a solicitação do seu chegado do balão de ônibus em voo 050. Dois, X-ray, clear to land runway 1000, wind is 120 degrees, 10 knots. Clear to land runway 1000, both leave and open, 8 degrees. Solos 30, libera a direita, chave solo, frequência 1219. Pelo Tango Romeu na Aerostar, gente, estacionamento livre, reporte para ataque, pelo Tango Romeu. Eu tenho um amigo agora, meu amigo. Alfa, com controle. Chega com controle. Vamos chamar de pouso, por favor. Claro. Sanera 6315, solos 35, libera a direita, chame solo em 1209. Chega o ponto ao 1740, que é o Alfa. 7740, que é o Alfa.